Yuri Vieira e este é o podcast do Garganta de Fogo, apresentando uma conversa com o jornalista, escritor e filósofo Olavo de Carvalho, diretamente da Virgínia, Estados Unidos. Alô? Olavo? Eu? Tudo bem, Yuri? Opa, tudo bem? Então, já te aviso que estou gravando, viu? Tudo bem, não há problema. E aí, quais são suas impressões das eleições e tal? Puta, em primeiro lugar, a eleição é, evidentemente, uma palhaçada, porque as informações básicas não circulam, as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Os problemas verdadeiros não aparecerem em parte alguma, então está todo mundo votando em fantasma, votando em figuras imaginárias. Uhum. Né? A partir da hora que esse assunto do Foro de São Paulo sumiu, que nem ficou proibido, então, toda a situação na qual o povo imagina que está vivendo é totalmente imaginária. Estão vivendo no mundo da fantasia. Se o Foro de São Paulo é uma organização que tem 180 partidos que participam, é a organização política mais poderosa que já existiu ao longo de toda a história do continente, é ela que decide tudo e ninguém nem pode saber que isso existe. Então, daí para dentro, todo o restante das discussões é besteira. Uhum. É, em geral, quando você conversa com alguém sobre o Foro de São Paulo, eles acham que é uma espécie de congresso de estudantes, né? Que não há nenhuma conexão séria entre quem está lá dentro. É o que as pessoas acham, né? Quando você conversa... Mas elas acham, elas leram as resoluções? É, lógico que não. Então, não sabe nada. Então, isso aí já mostra, né, que a população está vivendo no mundo da lua. Uhum. Todo mundo tem opinião sobre uma coisa que o sujeito não tem informação nenhuma. Como é possível isso? E você chegou a ver a entrevista que o Alckmin deu para a Folha de São Paulo, dizendo que ele está mais à esquerda do que o Lula, porque ele respeita a democracia? Eu vi. Então, isso, o que ele quer dizer é que democracia é esquerdista. É exatamente. Né, como prova o caso de Cuba. Da uhum. A democracia é aquilo. É você ter que escolher entre dois bandidos. Né? Então, vamos escolher o bandido menos perigoso. Né? Com a ficha criminal menos... menos perigoso. Menos carregada, né? É, menos carregada. Mas essa notícia que saiu na Mônica Bergamo, que eu estou até comentando no próximo artigo do Diário do Comércio, que é um deputado petista que diz que havia um acordo entre PT e PSDB, na qual alternância no governo, um acordo secreto, e que o Alckmin violou o acordo, porque agora era para ser o Lula, depois no próximo era para ser o Serra. Né? Ah, certo. Eu acho que essa notícia é verdadeira, porque... o PT e o PSDB são os únicos que têm saído ganhando de todas as situações. E quem quer que tente jogar um contra o outro, acaba ele perdendo. Entendi. Você vê, o PFL se aliou com o PSDB contra o PT. Quem ganhou? PT e PSDB. O PFL se fudeu. Uhum. O pessoal das Forças Armadas também. Havia um monte de sujeito inteligentíssimo nas Forças Armadas, sabe, aqueles estrategistas maravilhosos. Eles estavam putos com o PSDB, porque o PSDB, o governo FHC havia boicotado as Forças Armadas. Então eles decidiram se unir com o PT. Acham, não, nós usamos esses caras e jogamos fora. Foram eles jogados fora, porra. É porque não sabe que o PT está de acordo com o PSDB, no fundo, né? Então essa aliança secreta, com essa aliança secreta, eles manipulam todo mundo, dão rasteira em todo mundo, estão sempre no poder. E isso saiu aonde, você disse? Mônica Bergamo? Não, Mônica Bergamo. Meu próximo artigo no Diário do Comércio, uhum, comenta isso aí. Transcreve e comenta essa nota. Uhum. Né? Quer dizer, isto é outro sinal de que a política brasileira virou fantasmagoria. Uhum. Agora, o que as pessoas acham a respeito do Foro de São Paulo? Qualquer pessoa que disser, eu acho que... Eu não estou no Brasil, mas se eu tivesse, cada sujeito disser, eu acho que, eu já dou um tapa na cara imediatamente, porque é a única coisa a fazer. Quer dizer, você está falando uma coisa grave, seríssima, com documentação. Você está falando de fatos e chega um cara dizendo, eu acho o quê? Você vai achar na puta que te pariu, pô. Isso aqui é a coisa. Você ficar com achismos e decidir o destino do país na base do achismo, com uma coisa que a pessoa não quer nem ter o trabalho de ler os fatos, de ler os documentos. Ah, pô, o que é isso? E quando o povo chega nesse estado de degradação, é melhor esquecê-lo, tá vendo? É, porque é tão difícil de conversar com alguma. Por exemplo, eu encontro alguns amigos que eu não via há anos. Aí você começa a falar de política, acabou, né? Eles acham que PSDB é de direita, e não tem a visão liberal mesmo de... Um país onde todo mundo diz que o PSDB é da direita, mas o país está fora da realidade, está fora do mundo. Então, mas... Quer dizer, o PSDB é a turma do... É o socialismo fabiano, é a London School of Economics, né? Então, é a esquerda europeia, porra. Isso é o PSDB. Uhum. Agora, o PSDB só pode ser considerado direito dentro de um regime comunista. Quer dizer, para o comunismo, então o social-democrata é direita. Então isso quer dizer que a referência básica do Brasil é a mitologia comunista. Uhum. O vocabulário comunista. Quer dizer, os caras são comunistas pra caralho. Todo mundo é comunista. E não sabe. Entendeu? Então, pra ele, qualquer coisa que esteja à direita do Fidel Castro já é direita. É inaceitável. Então pronto, então, quer dizer, isso é um país de comunistas. Agora se você pergunta os caras, se é comunista, o cara fala não. Sim, e uma coisa que ninguém pensa é na redução do Estado também, porque eles só pensam nisso, que o Estado tem que continuar gigante do tamanho que está e que fica melhor então na mão de quem estiver mais, quanto mais à esquerda, mas não, melhor. Mas não pode diminuir, porque é a mamata desses filhos das putas. É, então. Diminui, como aconteceu no FHC, o que que você faz? Você pega pedaço do Estado e vende para esses mesmos filhos das putas que já estão dentro dele. Entendeu? Uhum. Então você transforma do sistema estatista para um sistema clientelista. E isso aí, e depois o Estado compra de volta. Tá, né? Uhum. Ele não sai disto. Quer dizer, o FHC ele conseguiu pegar as privatizações e transformar num instrumento só de fortalecimento do grupinho dele. Ele estragou o sistema. As privatizações eram para sanear o Estado e ao contrário, sujaram mais ainda, pô. Uhum. Quer dizer, mas que diferença faz? Ou tudo pertence ao Estado, ou tudo pertence ao grupinho que domina o Estado. Essas são as duas alternativas. E uma delas, o pessoal chama de direita. Olha, o debate político brasileiro assim, é nojento, é subhumano. É subhumano, é coisa de macaco, não é coisa de gente. É, então o negócio está... O debate político é Emir Sader versus Arthur Genotti. Uhum. É uma coisa tão desprezível, tão boboca, tão, tão estúpida que... Não dá vontade de prestar atenção nisso. Entendeu? Você sabe que eu conheço gente que tem até medo, né, de ler seus textos. Não porque não entendem, mas porque entendem muito, né? E só ficam mais desesperados. Brasileiro é de uma covardia intelectual anormal. Uhum. O argentino tem razão, eles chamam de los macaquitos. Você acha que chega. Não, macaquito, tudo mico, leão dourado. Você acha que está sem solução mesmo aqui pelos próximos 20 anos aí? Não, elegendo o Alckmin, que é bem capaz que se eleja, dá para dar uma respirada. Uhum. E durante essa respirada, a gente pode fazer alguma coisa boa na área cultural, por exemplo. Mas a longo prazo, o país está condenado. Não é um país que vai continuar existindo por muito tempo. O Brasil é uma ficção jurídica, porra. E aquela tal cláusula de barreira, sei lá como é que eles chamam, que querem, que vão meio que podar as garras dos partidos pequenininhos, né? Isso não vai atrapalhar ainda mais, será? Por exemplo, começa um partido tipo esse Partido Federalista. Os caras... Não existem dois partidos, é o PT e o PSDB. A área foi dividida entre eles. É bipartidário por aí só, né? É bipartidário, é a esquerda e é o centro-esquerda. Pronto, acabou. Isso é para continuar assim pelos próximos 50 anos. 50 anos? É. No mínimo. No mínimo. Porque a ideia deles é eternizar isso aí. Então o país está acabado. Quer dizer, essa geração que nasceu da USP, quer dizer, aquela esquerda uspiana, pretensiosa, boba, gente semiculta, tipo Zé Serra, Genotti, a própria THC, né? E eles criaram tudo isso, criaram um Brasil para eles, para se satisfazer este grupo, a vaidade deste grupo. Se eles destruírem o país inteiro, para eles não interessa, eles se acham maravilhosos. Né? Se a hora que caiu na mão desta geração, acabou tudo. Os milicos, comparados com essa gente, são os santos. Você vê os presidentes militares, nenhum enriqueceu. Nenhum. As famílias dos caras, né? O filho do Médici vive da aposentadoria, né? A família do Costa e Silva passou dificuldade, né? É, o Castelo Branco deu um jeito de criar um rodízio logo de cara, né? Pra não criou nenhum Pinochet, né? E os caras não, assim, eram pessoas honestas, eram pessoas normais. Agora, esses caras nem não, porra. São pessoas totalmente sem escrúpulos, são sociopatas mesmo, pessoas que não têm consciência moral nenhuma, pessoas que a regra moral deles é a seguinte: o bem sou eu. O segundo, a encarnação segunda do bem é o meu grupo. Então pronto, eles acham mesmo isso, não tem o bem e o mal transcendente a eles, é imanente, é eles mesmo. É, porque eu tava lendo. É uma autodivinização mesmo. Eu tava lendo outro dia que a República de Platão, eu fiquei espantado com Sócrates dizendo que o governante realmente é o único que pode mentir pelo bem do geral, né? Só que. Sim, veja, a necessidade da mentira na política é universalmente reconhecida. Uhum. Da estratégia e tudo mais. Só que acontece que existe um limite. Quer dizer, para que o nego está mentindo? Quer dizer, vai mentir pela segurança da pátria, vai mentir numa circunstância de guerra. Sim, agora por uma causa ideológica. Brasil, isso virou a regra geral. É a mentira ilimitada. Quer dizer, o político tem direito a mentir em tudo 24 horas por dia. Pelo bem dele, não. Pelo bem da ideologia dele, do partido, claro, dele. Pelo bem do grupo dele. Do... Claro. Dele, e dele. A pessoa reconhece. Não elegeram de novo todos os caras do Mensalão? Pois é. Elege, sabe por que elege? Porque as pessoas queriam ser esses indivíduos. Quer dizer, o eleitor não presta. É, Brasil, assim, é um monte de. A corrupção é geral, não é? Votando em trapaceiros bem sucedidos, tá entendendo? É isso, é um país de merda mesmo. Você sabe que em Brasília, eu estava conversando com a empregada de um amigo meu, no apartamento dele, ela dizendo que os vizinhos dela na Samambaia saem pela rua pegando os filhos uns dos outros e levando no tal da bolsa, isso na época da bolsa escola, bolsa, sei lá como é que chama as bolsas, e eles escreviam os filhos uns dos outros como sendo deles para receber a bolsa. Se o povo faz isso, por que o ladrão, o deputado não pode roubar, o senador não pode roubar? Todos podem roubar. É a democracia. É aquele negócio do Ademar de Barra, né? Ou todos nos locupletemos ou restaure-se a moralidade. Optou-se pela primeira saída. Uhum. Quer dizer, é o roubo geral. Então aí acabou. O povo não tem mais vergonha na cara, não tem mais a menor noção do certo e errado. Agora, o pior de todos não é esse cara que roubam. O pior são as pessoas intelectualizadas. Sim. Isso é o pior. Às vezes nem ganham dinheiro, tá entendendo? Mas eu digo, qual é o prazer que as pessoas têm de ter opiniões sobre assuntos que não lhes interessam? Se o sujeito não se interessa, por exemplo, em ler o material do Foro de São Paulo, por que ele tem que ter alguma opinião a respeito? Que direito o negro tem de ter opinião sobre uma coisa que não lhe interessa o suficiente para ele se informar? E por que essa mania brasileira? Uhum. É porque o sujeito, ele sabe que ele não sabe nada. Ele sabe que acabou de inventar essa opinião a partir do zero, mas ele quer parecer, ele quer um aplausozinho, ele quer, acha que os outros vão admirá-lo. Os outros, no fundo, acham um palhaço, mas ele vive dessa ilusão. Quer dizer, é um povo que vive de tentar parecer coisa que ele não é. E isso já, olha, isso já, essa tendência já existia desde o tempo da colônia, já era assim, já começou assim. Essa tendência geral para farsa, né? Uhum. É, se você pega os personagens do Machado de Assis, são todos farsantes. Sim. É, todos, não falha um. Quando você compara com a literatura de outros países, existe um número muito mais variado de tipos, você está entendendo? E até os pecados são diferentes, mas no Brasil não, só tem um. É tudo fingimento. Então, quer dizer, o enigma do Brasil é simples, quer dizer, isso é um bando de mentirosos, portanto, ninguém sabe o que está se passando, todo mundo vive na insegurança, e quando o nego fica mais inseguro, aí ele mente mais ainda para se defender. Isso vira uma alucinação. Quer dizer, esses 50 mil homicídios que tem no Brasil, quando o pessoal vive nessa coisa da mentira para cá, mentira para lá, existe sempre a realidade por trás deles. A realidade da situação é temível. Entendeu? Podem ver a realidade, não podem falar sobre a realidade. Um país que tem 50 mil homicídios por ano, que são 3 guerras do Iraque num ano, né? É um país que não tem direito de existir. Se tivesse uma intervenção estrangeira e dissesse, olha, vocês não têm capacidade para se administrar, seria inteiramente justa. Que isso, Lau. Ué, o país. Que não seja a ONU, condição, né? Não, mas até a ONU é capaz de fazer melhor que isso, porra. Até a ONU. Até a ONU se é para fazer melhor. Qualquer um faz melhor que isso. Uhum. Cuba faz melhor do que isso, porra. Caramba. Mesmo se Fidel Castro chegasse e você metesse o pinto na mesa, agora eu tomar conta. Ué, acabava 50 mil homicídios por ano. Uhum. Porque ele ia instituir o monopólio estatal do homicídio. É, a ideia deve ser. Só quem pode matar, né? Sou eu. É. Então, naturalmente, ia diminuir. E seria um alívio, de alguma maneira. Então, quer dizer, é um povo que está pedindo para ser derrotado, que está pedindo para levar tapa na cara. Que tá pedindo... Sabe o negócio macaco quando muito pula que é chumbo? O Brasil está assim, o Brasil tá provocando o destino, tá entendendo? É, o problema é que a gente sabe que a solução não é política, né? Então, realmente... Não, em primeiro lugar, a solução não tem. Não existe solução para uma coisa dessas. É um processo não, mesmo não, que vai ter que esperar acabar, né? Então, imagina... Não vai acabar. Quando acabar, acaba o país. Não vai sobrar mais nada. Nossa, Olavo, você está me deixando assim... Tipo... Ué, você precisa ver países, tá certo? Países aparecem e desaparecem, tá entendendo? A existência do Brasil estamos é uma fatalidade. Em processo de desaparecimento, pelo jeito. E o processo de desaparecimento muito rápido. Se os organismos internacionais decidirem dividir o Brasil, quem vai resistir? As nossas forças armadas que têm medo do Marcola? Esses generais de bosta que tremem nos alicerces perante qualquer deputadinho petista? O Brasil não tem gente. Não, agora o problema é que isso é uma... extrapola também o Brasil. Vai ver a Oriana Fallaci, que ela falava da Europa, né? Que é a decadência do Ocidente, então, só que começa, digamos, pelas beiradas, né? Nós estamos nas beiradas e estamos acabando. Sim, só que primeiro. Acontece que, não, a Europa está assim, está decadente também. Só que, primeiro, não vai comparar isso com o Brasil. É lógico. Uhum. Eles estão fraquejando perante uma ocupação muçulmana. Eles se desmoralizaram, etc, etc. Mas eles têm um passado e essas coisas que vêm do passado continuam funcionando. Elas existem ainda, tá entendendo? Aqui as tradições não chegaram a enraizar direito, né? Nada, nada. O Brasil é o que o Spengler chamava pseudomorfose, quer dizer, uma cultura que começa. Exatamente, a aparecer, pseudomorfose. Mas que não chega a ser uma cultura, tá entendendo? Não se desenvolve como cultura. É como ele fala dos russos também, né? Como é? É como ele fala dos russos também, né? É, exatamente. Ele chama a Rússia também de uma pseudomorfose. É. A Rússia vai ser sempre esse puteiro que é atualmente. Também é outro sem escapatória. Não tem escapatória. Nunca vai ser nada. É, de repente é um bom... é um bom caos para criar artistas, pelo menos. Ou escritores. Artistas não, né? Escritores, pelo menos. Vamos ver se sai algum daqui. Não sai. Não sai porque você precisaria ter, vamos dizer. Pode ter uma decadência, mas ela precisa estar ferindo alguns valores que estão arraigados, que doem. Mas aí no Brasil nada dói mais. Não tem valor. Não sai mais nenhum Dostoiévski, né? Não tem perigo. Não sai mais nada. É, então eu vou começar a escrever novela mesmo. O Brasil não é um problema. O Brasil não é uma tragédia, você está entendendo? Porque a tragédia implica ausência de culpa. A tragédia implica, quer dizer, que o herói se defrontou com desafios de ordem cósmica muito superiores ao poder dele. Ele está inocente, mas mesmo inocente, ele é destruído. E no Brasil, não, as pessoas são destruídas por culpa. Eles até sofrem menos do que mereciam. Entendeu? Eu acho que 50 mil homicídios para um país onde ninguém faz nada para detê-los, até que é pouco. Isso aí pode duplicar facilmente. É, como é que chegamos nos 50? Foi duplicando. Chegou nisso. Não vai diminuir, vai aumentar. Porque no Brasil só tem, vamos dizer, coragem o bandido. Quer dizer, a coragem está associada à loucura. Só louco tem coragem. Então, se é totalmente marginal, totalmente destrambelhado, não é que ele tenha coragem, ele tem agressividade. Também ele é covarde. Se você pegar um Marcola sozinho na sala, provavelmente se caga nas calças, né? Mas eles, quando se juntam em bando, eles ficam valentes e ficam agressivos e querem destruir. Então é a própria covardia nacional que cria toda esta maldade, né? Cara, são maus porque são covardes. Bom, assim, eu não sei se eu digo que eu fiquei animado depois de tudo isso. Mas isso não é ser pessimista. Dizer, não, sim, pessoa, veja, quando a pessoa diz que você é pessimista ou otimista, pessimista ou otimista não são termos capazes, termos que designem uma descrição da realidade. Quer dizer, sim, uma atitude subjetiva da alma, de você ter esperança ou não ter esperança. É. Eu nunca falo nessa clave. Não estou nem otimista nem pessimista. Estou tentando simplesmente escrever as coisas como elas estão. Agora, se as pessoas querem achar que é outra coisa, pode achar, elas vêm errando há 20 anos. Eu acerto uma atrás da outra. Tudo que eu digo que vai acontecer, acontece. Por quê? Porque eu estou na clave da realidade. Por os caras não, estão na da fantasia. Quer dizer, optaram pelo auto-engano. É um auto-engano dogmático, é a cláusula pétrea. Eles jogaram o destino deles, o destino pessoal de cada um e o destino do país contra a realidade. Sim. Quer dizer, é assim, nós não queremos saber de nada, nós queremos ter a nossa opinião, temos direito a ter a nossa opinião. Então eles são como crianças, você está entendendo? Que agem como se tudo estivesse já assegurado para eles. Já tem, o papai e a mamãe já resolveram tudo e agora eles podem fazer o que quiserem. Não existe uma realidade que está colocando exigências em cima deles, não existe uma situação de fato que eles precisam reagir. Não existe nada disso. Eles querem viver ludicamente, está entendendo? E dar opiniões é uma das maneiras de divertimento prediletas no Brasil. Então, se a pessoa no meio disso ainda estão tentando se divertir, é porque elas estão achando que no fundo não há problema nenhum, vai estar tudo bem, né? Agora, quando entra os caras do PCC na casa deles e estupra a mulher, queima a filha viva e tudo mais, daí ele sai chorando. E mesmo quando isso acontece, as pessoas não têm vergonha na cara. Até este, quer dizer, nem mesmo o assassinato da filha dele consegue como é que diz, restaurar a honra do sujeito. Você vê, esse Alckmin, o pessoal da esquerda xinga o cara 24 horas por dia, cospe nele, né? E ele ainda tenta passar por esquerdista. Você já viu baixeza, mas é coisa infame. É infame. É subhumano. Quer dizer, um tá cuspindo na sua cara e você puxando o saco, abrindo as pernas. Eu tô oferecendo sua mãe, sua avó, sua filha pro cara comer, você tá entendendo? É um povo totalmente aviltado. Isso aí ninguém não pode recuperar mais, você tá entendendo? É, agora você me falando essas coisas, eu tô lembrando da Hilda. Porque. A Hilda Hilst, né? Porque. Ela também já chegou a esse tipo de visão das coisas. Eu diria até que ela não elaborava de uma maneira meio caótica, mas em cima disso, sim, ela percebia, mas isso fez com que ela quisesse partir desse mundo o mais rápido possível. Pois é. Mas para que partir do mundo? Ela ficou para passar de avião. Ou sai andando, sai pelo México, você tá entendendo? E vai para um lugar onde você pode ter uma vida digna. Porque isso que você está falando, o que eu já vi da Hilda lá quando eu morei com ela, é difícil não misturar essa subjetividade do pessimismo. A Hilda, nos últimos anos da vida dela, ela descobriu que a literatura brasileira era uma palhaçada. Que a literatura? Brasileira era uma palhaçada. Ah, brasileira, sim. Né? E que ela estava sendo feita de palhaça. Eu digo, estava mesmo. Mas diante disso, você só pode querer ou morrer. Ou lutar contra isso, porque você vai ser esmagado se lutar. Ela ou você pode pular fora. Agora, inteira. Eu pulei fora, mas não parei de lutar. Porque eu achei assim, tem gente, muito cara que veio pra cá, esqueceu o Brasil e começou, né? Toca uma outra vida de americano aqui, entendeu? E eu acho que isso também é falso. Só um brasileiro também poderia pensar nisso. Porque o passado não se apaga. Sim. Você entendeu? Ele pesa em cima de você. Então, eu acho que se eu estou aqui, eu estou numa condição muito mais vantajosa do que quem está aí. Então, aí que eu posso lutar. Posso lutar mais, entendeu? Por quê? Porque eu não sou atingido pela merda, entendeu? Agora aqui eu faço bombardeio aéreo, eu cuspo nos caras e ninguém pode me devolver. Tá uma delícia isso aqui, entendeu? É um ataque aéreo. Agora é bombardeio aéreo. Deixou a infantaria, né? É. Antes eu estava aí no campo de batalha, levar porrada tudo quanto é lado. Agora não. Agora você eu sabe o que aquela vez? Tá jogando merda nos caras lá, pô. Porque eu sou um cara bastante impressionável lá. É? Não sei se você sabe disso. Eu sou bastante impressionável. Então, naquela época que a gente se conheceu, que eu fui assistir umas aulas suas, assim, você me convidou, né? Eu lembro que a gente saiu para jantar em São Paulo, né? A gente foi numa churrascaria. E a conversa chegou num nível parecido com este. E eu ficava imaginando assim, pô, esse cara fala essas coisas no site, falando do perigo dessa gente. Eu comecei a imaginar que essa cena em que a gente se encontrava parecia aquelas cenas de filme Poderoso Chefão, que poderia entrar um com a metralhadora a qualquer momento. Mas de fato poderia. No Rio de Janeiro, entra, porra. Tá lá no restaurante, os nego entram, mata todo mundo. Mas eu penso assim, mas atrás de você, entendeu? Vem um aqui atrás do Olavo, eu tô aqui não, junto. Não, atrás de mim ninguém iria. Não, eu não sou o tipo de pessoa ideal pra eles matarem. Né? Eles gostam, você não sofreu, eles mas gostam você sofreu ameaças com gente aqui. Deles mesmo, primeiro. Né? A violência que esse pessoal faz começa internamente, tipo o Celso Daniel, entendeu? Eles adoram se matar uns aos outros. Que ali a investigação é calada mesmo depois. Pois né? É. Esse caso, o Celso Daniel, os caras mataram já 8 testemunhas. Ele, pô, tá muito bandeiroso demais, não tá? Porque, por um lado, você sabe que o governo fez esforços para calar a investigação. Por outro lado, as testemunhas também morreram. Será que é coincidência? Quer dizer, tem um negro abafando as investigações e tem outro completamente diferente matando as testemunhas. Você acha que é possível uma coisa dessa? É, agora, nesse caminho que a gente está indo, aí, com a ajuda do Hugo Chaves, Evo Morales, etc., né? Teremos um belo futuro, pelo visto, né? O que vai resolver aí é o seguinte, esse pessoal está todo com muita ilusão na cabeça, esse pessoal de Hugo Chaves. Porque é o seguinte, os caras aqui eles descobriram que tem petróleo no Colorado, tem reserva de xisto bituminoso suficiente para tirar petróleo em quantidade idêntica à totalidade das reservas mundiais atuais. Os americanos descobriram isso na década de 30, tamparam e disseram, deixa lá para uma emergência. Nunca mexeram. Isso aí é uma. Descobriram no Golfo do México 100 vezes mais petróleo que tem na Venezuela. Tem reserva do Alasca. Nada disso, eles nunca mexeram. No Alasca, não, a reserva ecológica, não vamos mexer. Agora decidiram que pode mexer um pouquinho. Então o que eles estão fazendo? Eles estão economizando reservas de petróleo. Ah, pior, descobriu mais no Polo Norte também. Então tá cheio de petróleo essa porra, você tá entendendo? E o Hugo Chaves acha que o petróleo dele vale alguma coisa e que a arma de chantagem não é. Eles continuam comprando petróleo da Venezuela por caridade, porra. Não, é verdade. Uhum. Certo? Vamos parar de comprar petróleo da Venezuela. Logo aparece um monte de americanos dizendo, não, mas coitadinhas das crianças da Venezuela. O americano pensa nessas coisas. Já cria uma ONG, né? É. Então, é só por causa disso. Quer dizer, o cara tá vivendo da caridade americana, porra. Quer dizer, um mendigo que tá dependendo da caridade dos outros e fica botando banca. Quer dizer, o cara acha realmente que alguém aqui fica assustado com essas coisas que ele fala. As pessoas não ficam com você. Assustado, não ficam nem sequer ofendidas. Mas nem ofendidas, ninguém se ofendeu com o Hugo Chaves aqui. Eles ficam assim, um pouco consternados, né? Um pouco. Né? Olha que ele tá falando, será que ele falou isso mesmo? Falou, ah, não, acho que não, falou não. Coitado. É uma coisa tão desproporcional, você tá entendendo? Quer dizer, o sujeito é um mico tentando discutir com um elefante, porra. É ridículo, né? Uma companhia de petróleo, se quiser, vai lá e compra a Venezuela inteira, porra. E eles vendem a história como se o cara fosse uma grande liderança contra o imperialismo americano. Tudo isso é feito exclusivamente pela mídia da boca pra fora, porra. Não é nada, tudo isso é blefe. É blefe feito assim por pilantras, tipo esse cara do Le Monde Diplomatique, o tal do... esqueci o nome. Tem um nome argentino. É picareta. Quando chega na hora do vamos ver, não acontece nada disso aí. Mais nada, nada, nada, nada, nada. As pessoas falando que é a cara de pau. A cara de pau. É assim, é a guerra assimétrica. Eles se fodem e proclamam vitória. Esse aqui é o negócio. Às vezes, eles fizerem isso com muita intensidade, é capaz deles enganarem o próprio vencedor, tá, né? Como aconteceu na Guerra do Vietnã, né? Mas eu acho que os caras aprenderam. Os americanos aprenderam. Falando daquela vez, eles nos fizeram de trouxa. Agora não vou fazer mais, pô. Ele vai lá, acaba com os fulanos. Você assistiu aquele filme do Monty Python, que o sujeito lutava com o Cavaleiro Negro? Sim, é muito Python. Ia cortando pedaços, cálice sagrado. A cabeça do Cavaleiro Negro, a cabeça pulando e dizendo, e a cabeça fica falando, vem me pegar. Meu covarde! Isso é a guerra cinética, esse é o Hugo Chaves. Tô precisando de uns cavaleiros que dizem ni também. Sim, né? Mas Coreia do Norte gastou todo o dinheiro que tinha para fazer uma bomba atômica. Essa bomba atômica talvez é capaz de destruir uma cidade. Se matou a população. Nem de o fome, Richmond, né? Destrói aqui a cidade de Petersburg. Pronto, entendeu? E olhe lá. Então, eu acho que testaram, né? Agora, ou vão testar a bomba? Bom, se eles testarem, eles ficam sem bomba. Não pode gastar no teste. Eles só dizem que testaram, né? E pronto. E tudo isso é blefe, né? E esse pessoal do Irã? O pessoal do Irã não tem nem apoio interno, eles ficam botando banca. O governo iraniano é odiado lá dentro, porra. O Ahmadinejad e tudo? É, toda essa gente, o cara é odiado, ele não tem suporte nenhum lá dentro, porra. A pessoa tem é medo, né? A ditadura, filha da puta. Mas o soldado iraniano, se ele mandar o soldado iraniano pra guerra, eles vão fazer que nem os do cara do Saddam Hussein. Quando você via um tanque americano a 2 mil metros de distância, já se ajoelhava e levantava os braços. É isso que os caras vão fazer, eles vão dar um vexame, filha da puta. Você sabe que em 94, lá na UNB, eu e os meus colegas de apartamento, a gente hospedou um iraquiano desertor lá. Da guerra do Golfo, né? Eu perguntei para ele, mas e aí, você vai voltar? Ele nunca. Nunca. Eu falei, mas. Ele falou, Deus me livre voltar para aquele lugar, porque na Inferno. época, né? E ele me disse, mas você é casado? Ele, ah, tenho quatro mulheres. E cadê elas? Estão lá, mas você não vai voltar para buscar? Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro e trazer elas para cá, mas eu não volto lá Voltar nem lá, por não. elas. Não é besta, porra. Nem. Mas Eu esse é nem um sei o que país aconteceu com assim que esse eles cara. não têm nada, você está entendendo? Esse exército do Irã, se for para frente da batalha, ele vai lá só para se entregar. Pelo menos eu não conheço, é Não. pessoal da esquerda, e vive de blefe, porra. Na guerra do Iraque, que os caras levaram uma semana, 2 semanas para tomar o país, o mundo inteiro apostava que a Guarda Republicana ia vencer os americanos. É bom, era o Al-Sahaf, né? O Depois é sempre de blefe, blefe, blefe, blefe, ministro de blefe, o tempo todo. comunicação. Agora é o seguinte, essas organizações terroristas, elas estão no total desespero, estão fodidas. Porque o único lugar onde dava, vamos dizer, para fazer operações conjuntas é ali o Iraque, agora não dá mais. Então, estrategicamente, a ocupação do Iraque foi muito certa. E deu certo, porque o que tem lá, vamos dizer, o pessoal não sabe, as notícias não chegam aí. Desses soldados americanos que são mortos lá, 85% foram mortos por iranianos. O Irã está drenando gente lá para dentro, está fazendo uma transfusão de população lá para dentro. Vai para lá, dá tiro 2 semanas e morre. Daí eles mandam mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Daqui a pouco acaba a população do Irã, porque foram todos para o Iraque. Não precisa fazer guerra com o Eu não Irã, sabia é disso. só ir matando eles no Iraque e vai acabar todos. Né? Essa que é a situação real. Ou seja, a Terrorista guerra já iraquiano não existe, existe né, com o mais. Irã. Só tem iraniano, porra. E se os caras soltar a bomba atômica Sobraram lá no as Irã, acaba essa pestes. conversa toda. E o pessoal do Irã está pedindo, né? Então o problema não é esse. O grande problema aqui do pessoal é interno aqui. Que tem um número de traidores, filho da puta, muito grande, mais do que um país pode suportar. Nós também eles falam, falam, falam, entendeu? Falam, mas. Vamos tirar o soldado do Iraque, daí manda votar no Congresso. Todos eles votam para não retirar, deixa o soldado lá. Eles diziam, queriam, não, tem que tirar todo mundo, tem que tirar. Vamos votar. Quando na hora de votar, os Depois caras de votam fazer a contra o que propaganda disseram. toda, Porque não, é assim, louco, louco sim, pero não tonto. É louco, mas não rasga dinheiro. Ah, esta guerra já está nos dando prejuízo, vamos fazem o parar? que Não, não deve vamos ser. parar. Fazem o que deve ser feito e aproveita e joga, pega a culpa e joga em cima do Bush, né, no Claro, caso, claro, exatamente. Não pode tirar o soldado de lá, tem que botar mais, todo mundo sabe disso. Os né? caras continuam, vamos dizer, sempre votando a favor da manutenção das tropas. Sabem que se retirar isso, e daí vai dar um bode danado. E os americanos estão com condições de manter mesmo? Claro que tem. Isso aí não mudou a vida americana em nada, mas nada. 100 mil soldados, 200 mil soldados, isso aqui tem 300 milhões de habitantes, porra. Isso não é um problema para eles. Tu acredita, bicho? O preço da gasolina aqui baixou. Baixou um terço. Todo mundo dizendo, não, nós vamos botar os Estados Unidos para falir, o nosso petróleo, isso aqui. Falo, porra, coisa curiosa. O petróleo custava 3 dólares, o galão passou para 2. É, realmente nós estamos aqui no, mergulhados na alucinação, Na porque alucinação completa. dá nem para imaginar. Alucinação completa. Por exemplo, se contar isso, o moleque falou, agora o preço do petróleo abaixou muito. Ninguém sabe. É, vão dizer, claro, que é porque tomaram conta do Iraque, né? Puta que pariu. Conversa deles, né? Na verdade, é o seguinte, foi apesar do Iraque, porque as companhias de petróleo só levam prejuízo no Iraque. Não ganharam pisciroca no Iraque. Elas estão ganhando é por causa dessas outras fontes que abriram, no Colorado, no Golfo do México. Você vê, agora mesmo a companhia que tem aqui recusou fazer, renovar o contrato com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez está enchendo muito o saco, né? Não renova o contrato com o filho da puta, pronto. O Hugo Chávez não tem nada, nada, é só blefe. Ele só tem a população venezuelana como refém, né? Como refém, exatamente. É a única coisa. Então, o Hugo Chávez é um problema gravíssimo para a Venezuela, você entendeu? Para mais ninguém. Porque outro dia eu entrei num chat só para tentar conversar com um venezuelano, um chat de um, acho que não sei se era o UOL Venezuela, tal. Aí, lógico, a pessoa vai falar, ah, quem tem acesso a internet na Venezuela é classe média alta, então vai ser contra o Hugo Chávez, podem falar isso, mas o que o cara me dizia é o seguinte, ó, se vocês deixarem alguém tipo Lula no governo por mais tempo, esse cara vai simplesmente empobrecer mais o país até um ponto em que em que você vai chegar em que a quantidade de eleitores pobres será tão grande que vocês não vão conseguir tirar mais ele do poder É isso pela mesmo. democracia, né? É isso Que é mesmo. o que está acontecendo aqui. É isso mesmo. Foi o que o cara me disse. Eles vão empobrecendo, aumentando o Miséria número consolida governo. de Miséria não pobres. cria revoluções nem revolta. Miséria consolida o poder do filho da puta. Você cria uma situação revolucionária quando você tem uma ascensão social, quer dizer, uma classe que assenta, tem mais dinheiro, daí ela quer poder também. Mas se está na merda total, não tem perigo. Agora, sim, aqui o estado da Virgínia é onde tem as instalações militares principais. Metade do estado da Virgínia é soldado, porra. Porque se fosse uma guerra entre o estado da Virgínia e a cidade toda, o estado da Virgínia ganhava. Só ele sozinho. Você pensou nisso antes de ir para aí ou não? Não, eu nem sabia disso. Eu percebi aqui. Você vê soldado para tudo quanto é lado. E você descobre que é tudo aqui o negócio, né? Eu não sei. Bom, aí deve ser uma sensação de segurança. Se o Hugo recrutar a população venezuelana inteira, aqui já tem mais soldado do que ele vai ter. E soldado com arma muito boa, muito bem treinado, né? Eu vejo o meu filho faz treinamento militar. Assim, a ideia de criança, tá entendendo? É o treinamento militar para moleque, tá entendendo? Pô, ele já tem mais treinamento que qualquer soldado brasileiro. E daí você Isso olha em os caras daqui mesmo? E fala, pô, são uns negão tudo de 2 metros, rapaz, puta que pariu, dá medo. Tá ele, pô, precisa 20 venezuelanos para pegar um cara desse. É, com aquela roupa cibernética ainda, com radar e tal. O pessoal não tem ideia do que é o treinamento do soldado americano. Eles nem fazem, não consegue conceber o que é. São milhões de máquinas mortíferas, você tá vendo? Mas e com China no meio, hein? A China, eu acho que é o único lugar que pode botar um perigo. A China aí, é muito perigosa lá dentro da China. Ela China pra ela nunca mesma, conseguiu você sair desse da fronteira dela, tá entendendo? As incursões dela no exterior são desastrosas sempre. A China fica ali na sombra da Rússia, né? O perigo mais é a Rússia mesmo. Mas você acha assim, por exemplo, eles não vão avançar em cima de Taiwan, de Formosa? Só vão ficar só nas ameaças, não, por pode, exemplo? Pode até avançar. Se isso não fizer mais diferença para os Estados Unidos, eles podem avançar. Quer dizer, os Estados Unidos não estão afim de brigar por causa disso, tá entendendo? Eles têm um compromisso lá com o Taiwan, mas dizer, puta merda, é uma chatice, agora nós vamos ter que ir lá defender aquela bosta daquela ilha, que para eles já não está servindo para nada, mas tem um significado moral ainda. Se amanhã ou depois não tiver, pode invadir, os americanos não vão nem ligar. Quando os produtos de Taiwan começarem a ameaçar, né? A China vive do dinheiro americano. A China é uma sucursal dos Estados Unidos. Tudo que você compra aqui de bugiganga, até o papel higiênico é feito na China. Tá vendo? Se os americanos tirarem o dinheiro de lá, a China acaba, porra. Isso não é outra coisa não prevista chinês, pelo há... Spengler. Isso é outra coisa prevista pelo Spengler. Aquele livro Homem à Técnica, que ele diz sobre a inundação de produtos dos chineses, asiáticos. Mas não é produto chinês. O americano vai lá, dá o desenho da coisa pro cara, ensina como é que faz e dá o dinheiro para fazer. Tá certo? Então, isso não é economia asiática, isso é economia americana. Não há economia chinesa, não existe. Ela é uma ilusão. É, eu digo assim, pela força de trabalho, né? Dos caras, pelo. Então, mas se os caras que piraram investimento, acaba. Eles fecham a China em 10 minutos. O chinês sabe disso. Então, eles queriam fazer a guerra com os Estados Unidos, mas como? Né? Eu vou matar a galinha dos ovos de ouro, porra. Eles não sabem o que fazer. O chinês está desesperado. Eles gostariam de matar todos os americanos. Então, eles apostam que, assim, em 50 anos, talvez nós tenhamos uma força econômica própria que possamos fazer uma guerra com eles. Eles estão apostando, jogando é tudo pro futuro. Bom, então começamos a ver notícias boas pra minha subjetividade agora. Não, o único problema sério que existe aqui é a guerra cultural dentro dos Estados Unidos. Este é o problema sério. O resto, olha, China, Afeganistão, Irã, Venezuela, vão tudo dar merda. Eu tenho medo da Hillary Clinton, tá entendendo? Dessa gente toda, não. Ela que é perigosa. Ela é perigosa. Esses caras podem destruir o país. É, porque o problema é esse, é se implodir, né? É implodir. Esse é o único perigo que existe, tá aqui dentro mesmo. Por isso que eu acho que eu tô no lugar certo, porque é o lugar onde as coisas estão acontecendo. No resto não tá acontecendo nada, é só blefe. Você está participando da imprensa americana também, escrevendo aí ou não? Não, de vez em quando eu mando artiguinha para front page, essas coisas, mas é, eu vou muito nesses think tanks, né? Tenho feito conferência, falado, onde dá para falar eu falo. Uhum. Mas escrever não, porque escrever em inglês leva muito tempo para mim. Eu levo 2 dias para fazer um artigo em inglês, né? Uhum. Eu não tenho 2, como me sobe 2 dias eu faço, mas é, a minha ideia aqui não foi isso. Eu que vim aqui para ficar quietinho no meu canto e terminar meu livro, né? Certo. E como é que tá indo o livro? Atrasado pra caralho. No fim eu acabei participando muito mais do que eu queria, você entendeu? Aham. Uhum. E tem esses negócios. Na verdade, o que você tá mais ou menos é expondo como está o Brasil aí pro pessoal, né? Exatamente, é. E como são as reações, assim? É, o americano, você fala coisa pra ele ouve e daí ele vai se informar. É simples. Aí ele vai se informar? Ele pergunta onde estão os documentos. Assim, a pergunta normal. Onde entendi. Estão os documentos? Antes de dizer qualquer coisa. Coisa que no Brasil, né? Ninguém pergunta. No Brasil, já imediatamente o cara. Eu acho que. É, nem eu escapo disso. Eu já caí numas bobagens que rolam pela internet. Aí quando eu vejo, já estou falando. Aqui eles não eles se chamam para explicar de novo, fazer pergunta, tá entendendo? Eles querem ouvir. Uhum. O americano não está ansioso para dar opinião. Não está mesmo. Uhum. Tá, não é um povo de tagarelas. Eles são profissionais, eles querem fazer a coisa direito. Às vezes eles demoram um pouquinho para chegar à conclusão também, tá entendendo? Porque quando a coisa é muito esquisita, o cérebro deles rejeita. Tá entendendo? Essa descrição da corrupção brasileira, eu não consigo explicar isso para nenhum americano. Quando eu digo para eles assim, não, esse pessoal do PT comprou o Congresso inteiro, né? Eles ouvem e falam assim: ah, esses latinos são muito hiperbólicos, tá entendendo? falando da sua expressão da situação. É, né, aqui mas... eu que estou exagerando, não, isso não poderia acontecer. Você tá entendendo? Daí, muito aos poucos, o cérebro deles vai se acostumando com a ideia, tá entendendo? E quando ele chega à conclusão, ele diz: bom, é melhor a gente sair desse lugar, só tem louco, porra. Assim. O perigo, o Brasil não representa perigo nenhum para eles, entendeu? Nem a América Latina inteira. Se eles fizerem a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, isso eles levaria 50 anos para isso se tornar um perigo para os Estados Unidos. Ah, viu lá, viu? E o seu cachorro já tá treinando ele pra farejar dólar em cueca já? Não, rapaz, o cachorro é uma maravilha, ele aprende qualquer coisa, viu? Muito inteligente. Bicho, muito, eu tô muito impressionado com essa raça. Muito impressionado. Eu nem sabia é um que gigante, tinha cachorro, né? Assim. Ele é muito obediente, muito, muito impressionante. Porque é um cachorro enorme, né? Uhum. Então, se ele não fosse obediente, ia ser uma pentelhação que tá fazendo um bonde, né? Ele mais ou menos como a imprensa em relação ao petismo esquerdismo. Ah, aqui, sim. Ela é grande, mas é obediente. E o cachorro não dá trabalho. Ele só dá trabalho que ele gosta de destruir coisa. Mas você dá um bolinho de caixa, de saco, essa coisa pra ele ficar roendo, ele fica num canto destruindo tudo, mas quietinho lá no canto dele. Não vai pra casa dos vizinhos, né? Porque o outro cachorro que eu tinha, ele entrava em tudo, as caras achavam que o quarteirão era dele, né? Era brasileiro ou não? Brasileiro, cachorro brasileiro é foda, viu? Agora esse aqui, ele não sai do terreno, pô. Não sai do terreno, não ataca os cachorros da vizinhança, se dá bem com todos. Essa é boa. Bom, ele fala inglês, né? Fala inglês, claro. Mas ele entende o comando em português, rapaz. Impressionante, na primeira semana que chegou, a gente já dava o comando em português e ele obedecia. Pô, poliglota. Poliglota, né? Cachorro poliglota. É melhor que a imprensa, então, né? É muito melhor. Não, é uma, olha, cheguei à conclusão, essa raça é superior mesmo, viu? Ela não é que nem os outros cachorros. Qual que é o nome mesmo? É o English Mastiff, Mastiff em inglês. Ah, tá. É a raça mais antiga que existe, né? Então eu acho que tem algum negócio que já incorporou no código genético mesmo, porra. É a mais antiga e é a maior que existe, né? Muito volumosa, chega a pesar 100 quilos, mais de 100, 110 quilos. Caramba. É aquele que você não pode... agitar um pedaço de pau pra ele, porque ele vem. Não bom, pode. Não, ele educado, não é, né? Agora, não é um cachorro nada agressivo. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Não, eu digo assim: quando que você algum vai jogar um pedaço de pau pra ele buscar, chega latido pra ele, sabe o que ele faz? Ele leva na brincadeira, rapaz. Ele começa a abanar o rabo, começa a pular de um lado para o outro, vai, empurra o outro, daqui a pouco vira esculhambação. Mas está parecendo muito com a imprensa mesmo. Caramba. Bom, então tá, Olavo, eu acho, deixa eu terminar aqui, porque senão a gente vai ficar com um negócio grande demais. Tá bom. Me manda uma cópia. Vamos ver se a gente faz. Tá. Eu vou ver se eu boto naquele site do archive.org. Aí ah, dá tá pra bom. Fazer download. Tá bom. Né? Então é isso. Então um abração aí. Um abração, valeu. Tudo bom. E boa até tarde. Mais. Tchau, tchau. Você ouviu um podcast do site caralouca.net, blog O Garganta de Fogo.